Por favor, gente, escutem esse programa até o final. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de meio aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. JurassiCast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio 3? 3? É porque é o que termina. Ah, entendi, tá, da trilogia, né? Isso. É, trilogia depende, assim, né, se for o Rock Balboa tá aí até hoje, né? Porra. Esse quem vos fala pela última vez é o Calaveira, está comigo aqui o Miote. Pois é, tudo que sobe e desce. Aqui também o Brunão. E aí, galera, e tudo que tem um começo também tem um fim. Já dizia Gandalf. É, ó, a Sociedade do Anel, literalmente. Está comigo aqui também a Melina. Ezica! Tinha que estragar, né? Tinha que beber, né? Eu nunca entendi e não vai ser agora que eu vou começar a tentar. Tá comigo aqui também a Yasmin. E tudo que dá uma volta, dá 2 voltas, mas às vezes para de rodar. Não, tem uma frase melhor pra começar. Caralho. Ai, beijão. Caralho. É um filósofo que é melhor que o outro. É um atrás do outro, né? É. Aí me perguntam, por quê? Tá aí. Uma das razões é essa aí, ó. Mas é, interneticos, este é um episódio memorável e singular, porque ele, de fato, ele vai ser o último JurassicCast a ser gravado, pelo menos por esta pessoa em quem vos fala. É, lá vem ele de novo. Não, interneticos, olha só, dessa vez, não é um hoax, não é uma gracinha, não é uma piada, não vem audiodrama aí depois com alguém falando, fazendo algum negócio. Não, não tem. O que tem é que realmente esse é o último JurassicCast que será gravado, repito, pelo menos por mim, porque eu estou me afastando do site, eu estou me afastando das gravações, enfim, eu estou me afastando de qualquer coisa que esteja relacionada à internet. E o Bruno e o Leonardo agora vão tomar um outro rumo, vão tomar um outro caminho, eles vão explicar aí melhor pra vocês qual vai ser, eu não sei, mas, enfim, é por isso que esse é um programa especial, porque assim como nós falamos aqui no início do, aqui nas nossas apresentações, esse é um momento em que um ciclo se fecha. Né? Nós tivemos um começo, um meio, um fim. Nós estamos com a nossa fellowship se quebrando. E eu estou indo. Eu não estou falando que eu vou para as terras imortais, porque aí estaria morrendo e cruz credo. Vou até bater na mamadeira. Mas nesse não. Eu vou dizer que eu estou indo para outro caminho. E nem a gente deixou de ser amigo, nem qualquer coisa assim. Não, não, não. De jeito nenhum. Calaveira vai garantir carreira solo. Coitado. Nem hipótese nenhuma. Eu vou ser sincero. Eu vou falar assim. Eu vou, já aqueles que estão com dúvida, aqueles que não estão, foda-se. Quero mais é que morram. Aqueles os que vão xingar, eu vou falar que eu demorei pra sair. Eu quero mais que vocês morram. Quero mais que vocês deem com a cara no asfalto com a tia do Magazine Luiza. Coitado da tia, velho. Magazine Luiza. Mas aqueles que estão interessados, eu não estou lançando projeto solo. Eu não estou lançando nada. Eu acho que a melhor expressão que eu posso dizer nesse momento é I'm done com a internet. Entendeu? Eu acabei. Eu não tenho mais lugar na internet. Eu não me sinto mais dentro da internet, que não seja como um usuário, claro, porque eu não vou voltar pra caverna. Mas como gerador de conteúdo na internet, de fato, eu encerro meu ciclo aqui. Pode ser que um dia eu volte? Meu filho, eu sei lá. Duvido. Pelo menos a princípio, agora, neste momento. Mas eu sempre digo da minha vida, né? Nunca diga nunca, porque toda vez que eu digo nunca, eu sempre acabo fazendo alguma coisa. O que eu posso dizer a respeito desses 5 anos é que foi uma experiência ímpar. Participar desse projeto do Jurassicast, participar dessa aventura que foi fazer esse site, cara, foi algo assim inenarrável por mim. Porque o que eu vivi nesses 5 anos, eu não vivi nos meus 35, sabe? Eu conheci pessoas que eu nunca pensei em conhecer. Eu vivi experiências que eu vou carregar dentro de mim o resto da minha vida. Eu conheci os meus ídolos. Que isso, acho que isso foi o mais legal, uma das coisas mais legais pra mim dentro de todo esse processo, porque eu sempre fui realmente muito fã da dublagem brasileira e tal. E cara, quando eu me vi conversando com Mônica Rossi, Garcia Júnior, porra, com o Monge, que falar do Monge, cara, o Monge é um... Eu fico muito triste porque eu nunca consegui vê-lo pessoalmente, eu nunca tive a oportunidade de ir ao Rio pra conhecê-lo pessoalmente, mas eu tenho ele assim num carinho... muito grande, não só pela pessoa que ele sempre nos tratou muito bem, mesmo nós na nossa insignificância total na internet, como sites, como site, mas ele foi assim, um carinho imenso com a gente, e também pela admiração que eu tenho por ele, pelo talento dele, cara, porque é um homem que, sei lá, deve estar com quase 90 anos e tá fazendo dublagem ainda, e você reconhece a voz dele, e cada vez que você reconhece a voz dele nos trabalhos dele, pra mim é uma emoção, e pra mim é uma emoção maior ainda eu poder falar que eu conheço essas pessoas. Pra dar um exemplo do que eu tô querendo dizer, um dos poucos jogos que eu ainda me arrisco a mexer é o World of Warcraft, e dentro daquele mundinho o jogo tá todo dublado há muitos anos já, que a Blizzard traduziu o jogo completamente pro português brasileiro. E cara, a minha felicidade quando eu tô lá no meio de um, sei lá, no meio de um paranauê louco lá, de repente eu escuto uma vozinha de um desses dubladores, poxa, pra mim é inenarrável, assim, a emoção, sabe? De eu poder ver, escutar aquele trabalho, escutar a Mônica, que é aquela voz poderosa que aquela mulher tem, e eu poder virar e falar assim, caralho, eu conheço essa mulher. Mas mesmo assim foi uma experiência, enfim, que pra mim valeu muito a pena. E fora as outras experiências que eu passei no Jurassicast também, de eu poder ter ido pros Estados Unidos, a minha primeira viagem internacional foi feita graças ao Jurassicast para a Comic Con. Porra, a gente ganhou um concurso, cara, eu nunca tinha ganhado nada na minha vida. Eu tinha ganhado um pouco de sobrepeso, decepções várias, mas nada como prêmio. E nós ganhamos, assim, sabe? E pra mim isso foi fantástico. Conhecer as pessoas que eu conheci, fazer as amizades que eu fiz, desfazer as amizades que eu desfiz. Foi, enfim, foi assim, foi uma, literalmente foi uma jornada. Eu me sinto um pouco como Bilbo, sabe, porque eu fui, me aventurei, conheci um mundo fantástico, e agora eu tô voltando pra casa, que eu acho que é o fim de toda a jornada, lá e de volta outra vez, eu tô voltando da minha jornada, e a minha jornada se encerra aqui como gerador de conteúdo na internet. Motivos? Vários, e na verdade nenhum decisivo. Eu tô cansado, já tô com 35, não tô com 30, vai ter que dar um rumo na minha vida. Eu não posso mais ficar nesse meio termo. Eu não posso mais. Eu não tenho como me manter em cima do muro dentro da minha vida. Eu tenho que decidir um rumo, qual rumo ela vai tomar. É, eu tenho uma família, eu tenho uma casa pra sustentar. Então, assim, tem outros fatores também. Ah, tem a questão, ah, tem os haters também? Também. Também ajudaram, sim, contribuíram, tiveram a sua parcela, sim. Infelizmente, eu posso dizer pra vocês, infelizmente tiveram a sua parcela. Então foi um monte de coisa. Não tem uma coisa. Como o Bruno disse, ninguém brigou, tá? Ninguém desfez amizade, ninguém... vai deixar de falar um com o outro. Não houve isso. O que houve é simplesmente foi uma decisão pensada e muito bem pensada por mim. O Bruno e o Leonardo já sabiam disso há muito tempo, desse meu desejo. E tem uma hora que você simplesmente tem que fechar os olhos, chegar na beira e se jogar. E é literalmente o que eu tô fazendo. Não foi uma decisão fácil. É quase que um divórcio, vou dizer pra vocês que estão ouvindo isso. Porque quando eu tomei a decisão, no dia seguinte, tomei a decisão, a gente se comuniquei, tá? A gente conversou, tudo certo. No dia seguinte, quando eu acordei, quando eu comecei a deletar as redes sociais do Jurassic Cast, Twitter, e-mail, não tenho mais acesso a essas coisas. Quando eu comecei a deletar, porque eu saí, eu não tenho porque mais ter acesso àquilo ali. Quando eu comecei a deletar essas coisas, eu falei, caralho, sabe que a ficha começou a cair, eu, porra, com essa sensação estranha. Mas, enfim, repito. Foi uma atitude que precisou ter sido tomada por mim. Antes que alguém venha dizer, ah, mas foi o Brunão e o Miotti que expulsaram o Calaveira, não sei o quê. Gente, não teve nada disso. A decisão do Calaveira já tinha sido tomada desde janeiro. Isso. Ele já tinha vindo com essa decisão dele, já tinha conversado com a gente. A gente pediu pra ele, ó, vamos dar um tempo, continua, vamos tocando. E aí você vai dizendo como é que vai se sentindo e tal. E aí o Calaveira... ainda deu esse prazo aí pra gente continuar tocando as coisas e tudo com ele, porque a grande questão é, o Jurassic Cast não pode ser, não pode continuar, não pode existir sem Calaveira, Brunão e Miotti juntos, entendeu? Por mais que Melina e Yasmin tenham entrado no grupo depois e tal, mas foi a gente que começou a parada, entendeu? A gente é que, pô, no cabeçalho do site o desenho é dos três, entendeu? Era um empreendimento dos três juntos, né? Que acabaram formando ali a coisa. E a gente não tem como continuar o Jurassic Cast sem o Calaveira. Não tem como, cara. Se a gente continuar qualquer coisa sem o Calaveira, não vai ser o Jurassic Cast. Então, também não adianta vir falar, ah, poxa, mas continua o Jurassic Cast sem o Calaveira. Não dá, cara. Porque o Jurassic Cast, o Calaveira é parte, é fundamental disso aqui tá funcionando do jeito que funciona, entendeu? É ele que é o host, ele que apresenta todos os programas de áudio, do Jurassic Cast normal, Duelo Perdido, etc. Tirando o Quem Quer Ser o Dinossauro, né, etc. Mas, assim, é fundamental a figura do Calaveira, sabe? E sem ele, não tem como a gente continuar como Jurassic Cast. Ah, mas aí Brunão e Miotti também não vão produzir, não vão, Melina e Yasmin. Aí é outra história, entendeu? Eu e o Miotti, a gente tá se juntando para fazer uma outra história, criar uma outra história que praticamente vai começar do zero. E a gente conta com quem gosta da gente, se você que está escutando, que quiser continuar com a gente, vai ser num outro empreendimento que não vai se chamar mais Jurassic Cast. Vai ser uma outra coisa que depois a gente vai explicar como é que vai funcionar, entendeu? Melina e Yasmin continuam com a gente, convidados, vai ter outras pessoas convidadas também, mas como Jurassic Cast, o nome Jurassic Cast, o formato do Jurassic Cast, os programas do Jurassic Cast, isso acaba hoje com esse programa. Eu me sinto na obrigação, no dever e, na verdade, no direito de dar a resposta devida aos comentários que foram feitos a mim referente à minha pessoa e sobre as opiniões que eu dei naquele programa do Caça-Fantasmas. A questão é a seguinte: eu fiquei muito, muito impressionado, não com os ataques à minha pessoa, porque sinceramente eu não estou me vitimizando não, mas isso é uma coisa que eu de certa forma já estava acostumado, porque eu sempre me expus muito no Jurassic Cast, e eu não sou comediante, tá? Eu sou um Zé Ninguém. Eu acabava caindo, descambando pra escatologia, enfim, às vezes a piada acabava ficando, eu escuto, reescuto os programas, alguns programas eu escuto e falo assim, caralho, como eu peguei pesado aqui. Então eu já estava meio que acostumado a esses comentários babacas e idiotas que volta e meia faziam pra mim sobre a minha pessoa. Mas assim, esse programa do Caça-Fantasmas, eu fiquei muito impressionado, porque, cara, eu tentei ser tão comedido nas minhas colocações com relação ao filme, e isso começou a gerar assim, uma onda de comentário tão bizarro no site, sabe, assim, umas idiotice que falaram o que eu falei, mas na verdade eu não falei porra nenhuma. E as pessoas tiram as ideias, da onde que elas tiram aquelas ideias, falando de como eu me coloco frente às mulheres, como se eu fosse um cara, algum tipo de monstro machista, como se eu fosse a favor de estupro, cara. Pelo amor de Deus, teve até um tio idiota que escreveu uma coisa dessa. Aos demais, eu reescutei aquele programa e aquilo não ficou entendido na edição, tá? Isso foram vocês que falaram essas coisas, que resolveram criar isso da mente perturbada de alguns de vocês e começar a vomitar esse monte de babaquice a meu respeito. Deixa eu falar umas coisas da minha pessoa. Eu nunca, nem em um milhão de anos, eu seria a favor de qualquer tipo de violência contra a mulher. Eu, como psicólogo, uma das piores experiências que eu já passei na minha vida, comecei a trabalhar no presídio, depois eu saí do presídio, foi para uma clínica de dependentes químicos. Nessa clínica de dependentes químicos, eu posso dizer para vocês que foi o pior período na minha vida como psicólogo. Porque ali eu vi até onde que pode ir a perversão humana. Teve uma... E eu posso falar isso porque eu não estou falando o nome, eu não estou identificando de forma nenhuma quem seja a pessoa, mas é o caso de uma garota de 16 anos, na época ela tinha, que eu atendia, eu era o terapeuta dela. Ela ficou em terapia por muito tempo, ela ficou internada coisa de 2 anos. Ela ficou 1 ano, depois ela saiu, ficou coisa de 8 meses, 9 meses, depois ela saiu, depois ela voltou porque ela recaiu no crack. Ela era uma usuária de crack. Essa garota, ela era, vocês ouvintes que estão aí, que tentando imaginar como é que ela era, a fim de comparação, a beleza física se compara como se fosse a Melina Yasmin, uma menina lindíssima, e totalmente destruída por causa do crack. Um belo dia, ela teve um insight no consultório, e aí ela abriu uma coisa que me chocou profundamente. Ela falou pra mim, Rodrigo, eu entendi por que eu me drogo. Isso, olha só, isso ela se drogava, ela usava crack desde os 13 anos de idade, ela tinha 16. Morou na rua, se prostituía pra traficante, aquela coisa toda. Eu falei pra ela, por que, fulana? Por que que você chegou à conclusão? E ela virou pra mim e falou o seguinte, eu uso crack porque quando eu uso crack eu fico feia. E aí quando eu fico feio, meu padrasto para de me estuprar. Nossa senhora. Tá, então assim, pra você idiota, você filha da puta que escreveu isso nos comentários, falando que eu sou a favor com esse tipo de coisa, eu quero mais é que você encontre uma pessoa pra dar na tua cara e te mostrar o que é a realidade da vida, tá? Porque a realidade da vida que eu vejo é essa. Esse foi só a ponta do iceberg. Todas, sem exceção, pacientes, mulheres que eu tive no meu consultório, que passaram na minha vida, que eu atendi, todas sofreram algum tipo de violência sexual. A minha mãe sofreu, a minha esposa sofreu. Quando eu digo violência sexual, não é penetração, não é estupro, tá? Mas é algum tipo de violência sexual. É você passar na rua, leva uma mão na bunda, alguém, um cara agarra os seios, ou ela leva uma encoxada no metrô, alguma coisa nesse sentido. Todas as mulheres que passaram pela minha vida, que passam pela minha vida, que estão na minha vida, sofreram algum tipo de violência sexual. Verdade. A Melina e a Yasmin estão aqui que não me deixam mentir. É mesmo? É verdade. Isso é terrível. Terrível, terrível, terrível. sabe? Isso é, assim, um grau de asco que eu sinto, porque eu sou pai de uma menina. O Bruno é pai de uma menina. Eu tô com um cronômetro na minha cabeça que tá em contagem regressiva. O que é que eu tô querendo dizer? Eu estou esperando a hora que ela vai sofrer algum tipo de violência sexual, porque isso parece um status quo da nossa sociedade, que a mulher tem a obrigação de passar por algum tipo de assédio sexual. Isso é terrível. Só que nós temos que melhorar como mundo, como civilização. E é exatamente esse o meu ponto naquele programa. Eu não fiquei revoltado com relação ao filme. Não é isso. Mas eu fiquei revoltado porque uma ideologia tão tóxica quanto o próprio estupro às mulheres está sendo transformado em entretenimento e está todo mundo batendo palma. Nós não vamos melhorar enquanto sociedade invertendo os valores, invertendo as circunstâncias. A gente não vai melhorar, nós temos que melhorar enquanto sociedade, nós não temos que inverter os papéis. Ah, eu fui a oprimida, agora tá na hora do homem saber como eu me sinto. A quantidade de mensagens que foram mandadas pro site com exatamente com essa expressão, ah, agora vocês sabem como uma mulher se sente. Cara, mas isso, desculpa, de verdade, até porque algumas pessoas ali, eu estimo muito que escreveram aquilo, mas isso foi de uma cretinice tão grande você escrever aquilo. Porque é a mesma coisa que você ver uma pessoa branca morrendo e uma pessoa negra virar e falar, agora você sabe como o negro se sente. Eu tenho que buscar melhorar enquanto sociedade buscando a igualdade. Não é isso, invertendo os valores. Não é porque a mulher, desde sabe lá Deus quando, vem sofrendo abuso na mão da sociedade, porque isso não é na mão dos homens. Os homens fazem parte da sua sociedade. E simplesmente vira e fala assim, ah, tá certo, o homem agora tá na hora do homem sofrer. Que porra de mundo é esse? É esse o mundo que você quer ter? De verdade? De inversão de valores? Ah, as mulheres sofreram, agora tá na hora dos homens sofrer? Agora tá na hora do homem do branco sofrer? Porque o negro sofreu ontem? Ninguém merece sofrer. Desde quando um segmento da sociedade se tornou mais importante que o outro? Por que eu fiquei tão preocupado? Porque o cinema é entretenimento, mas o cinema ele tem um fator cultural absurdo. De todas as mídias que são apresentadas hoje na sociedade humana, o cinema, eu arrisco a dizer que o cinema é a que mais impacta a nossa sociedade. E aí eu tenho um filme que tá falando, ok, a violência contra o homem. É exatamente nesse mundo hipócrita que você quer viver? Porque se for, beleza, você tá indo pelo caminho certo. Eu não quis dizer que as mulheres não estão certas. Olha, eu vi uma acho que eu mandei até pra Yasmin, não foi Yasmin? Um vídeo de um cara no YouTube. Sim. O cara falando assim, ah, que absurdo, o cara é famosão, pica grossa desses aí, pô, que absurdo, pô, vai mudar os meus heróis, vai botar um bando de mulher. Cara, qual o problema? Tem problema nenhum. O problema que eu vi naquele filme é justamente a questão da inversão de papéis. Porque nós não estamos melhorando nada. Nós só estamos literalmente trocando seis por meia dúzia. Aí eu que defendo a igualdade, eu sou errado. Eu não estou defendendo que os homens são melhores que as mulheres. Eu estou defendendo que os homens são iguais às mulheres. Desculpa se eu, Rodrigo, não consigo enxergar a mulher como um ser digno de pena. Porque eu venho de uma família em que a minha mãe foi diretora diretora de uma escola pública por mais de 30 anos. Eu venho de uma família onde a minha avó criou os 5 filhos sozinha. Eu sou de uma família onde a minha esposa ganha 5 vezes mais do que eu. Eu nunca cheguei a arranhar o salário da minha esposa. Então me desculpem se eu não enxergo a mulher como um ser coitadinho, como um ser digno de pena, porque a mulher não é digna de pena. A mulher é digna de respeito. E assim como o respeito tem que ser dado à mulher, o respeito também tem que ser dado ao homem. Os mesmos direitos civis que é implicado ao homem, repito, é implicada a mulher também. E era disso que eu tava falando naquele momento. E repito, eu pensei que isso tinha ficado claro, mas infelizmente não ficou. Tanto que eu tive que fui obrigado a ler umas idiotices, inclusive de gente que eu pensei que eu nunca fosse ler um tipo de comentário daquele. Ah, porque agora ele sabe como é que é. Ah, agora eu sei como é que é. Quando a minha esposa foi promovida, nas duas vezes que ela foi promovida dentro do trabalho dela, ela virou puta. Eu sou o corno dentro do trabalho dela. E aí, Cadê o ódio? Cadê a raiva? Cadê a inversão de papéis? Vamos viver? Tá na hora de eu sofrer agora? O problema não é ela ficar com fome de puta. O problema é eu ter fome de corno, então tá bom pra vocês? É isso que vocês querem? Desculpa, mas não é isso que eu quero. Eu não quero viver nesse mundo. Eu vou sempre lutar pelo mundo de igualdade, não de inversão de papéis. Enfim, espero que agora esteja claro o que eu quis dizer e aquilo que saiu da minha boca. Não quero colocar palavras na minha boca, se escondendo atrás de um IP na internet, porque isso é uma atitude de covarde. This is the end, beautiful friend. Bom, os e-mails, o Calaveira falou aí que a gente ia deixar aqui alguma coisa sobre a última polêmica, mas eu falei pra ele, Calaveira, ô, Miotti, chega de a gente ver meio chato, hoje vai ser um programa de despedida, a gente pode até mencionar, mas eu não quero ler nenhum e-mail falando, denegrindo... Mas não teve e-mail assim. Não teve e-mail? Não teve, só foi comentário. Só teve comentário, só né? Só comentário. Tá certo. Então, como a gente quase nunca leu comentário aqui nesse programa, então vamos ver só os nossos e-mails mesmo, né? Diogo Lopes Bastos, 29 anos. Boa tarde, Brunão, Calaveira, Miotti, Melina e Yasmin Coruja. Devo dizer que esse Jurassic Cast sobre os dois filmes do Independence Day foram... Ele escreveu foi, mas eu vou escrever aqui. Foram sensacionais. O primeiro filme acabou tendo um grande impacto sobre mim, quando o vi em casa. Tanto pela ação, quanto pelos efeitos especiais. E fiquei com medo do Alien quando ele ataca os médicos. O discurso do Bill Pullman é sensacional. E faz qualquer um ir pra guerra com sangue nos olhos. Falei muito melhor que o do Aragorn. Até lembro que quando acabou o filme, perguntei pra minha mãe se o Fernando Henrique podia pilotar um jato. Jesus Cristo. Parabéns por esse programa. Espero que tenham mais nesse estilo no futuro. Como comparar o antigo e o reboot de A Hora do Pesadelo. Deus, esse filme é um pesadelo. Mais uma vez, peço que façam um programa sobre Rock 5. Mas se acharem que não vale a pena, faça do Rock Balboa que esparece. Mas já tenho... programa do Rock. 5 não. Nem do 6. 5 não é o Rock Balboa? Não, 6 é o Rock Balboa. E o 7 é o Creed. A 5 é aquele com o Don King? Ah, não. É, que é, tem o Don King genérico. É, o Don King sem cabelo. Ah, tem que fazer. Tá louco. Vai ter. É, não... Beleza, obrigada. É, não é aqui. É. Vai ter em algum lugar do passado. Obrigado, Diogo, pelo seu e-mail. Obrigada aqui pela sua sugestão. Daiane Baraldi, 32 anos, professora Campinas, São Paulo. Olá, queridos Jurássicos. Não poderia deixar de elogiar o excelente programa Elo Perdido 53. Ele vai muito além da proposta de se falar sobre um artista. Tem uma mensagem para a galera que fica de mimimi com o Calaveira. Chupa internet. Ele mostrou que não é só um ótimo podcaster, mas também um excelente profissional. As explicações dele sobre o processo do vício, causas e tudo mais são importantíssimas e foram colocadas de forma pertinente e clara. Como professora, vejo muito dessa realidade. Concordo com o que ele diz sobre o papel da família e de como os pais, às vezes, veem as coisas de forma distorcida. Esse programa é um dos muitos que justificam o motivo de ser fã de vocês. Ao contrário de outros programas famosos que mantêm sempre a mesma proposta, vocês inovam sempre. Mais uma vez, continuo com esse maravilhoso trabalho. Beijo pra vocês. Pois é, Daiane. Aqui não vai continuar, vai ser uma outra proposta, uma outra coisa, num próximo lugar. E Calaveira, o que você fala aí pra Daiane dos elogios que ela fez pra você aí? Eu agradeço muito, é difícil receber os elogios, mas eu agradeço muito, querida, obrigado pelo carinho, de verdade. Boa noite, pessoal do Jurassic Cast. Venho aqui apenas para agradecer pela iniciativa de vocês terem mantido o Vale a Pena ou Dá a Pena disponível como podcast. Moro em uma cidade tomada pela ditadura dos filmes dublados, filmes legendados apenas na última sessão. Fortaleza tá virando isso aí, viu? Brasília já tem isso também. Brasília também. E os preços altos. Sendo assim, sempre escuto a opinião de vocês para decidir em qual vale a pena ir. Olha que bonito. Já que acho muito boas as resenhas que fazem. Grande abraço e continuem com um ótimo trabalho. Eduardo Rocha, 31 anos, Rio Grande do Sul. RS? Não, Rio Grande do Sul, é isso? É Rio Grande do Sul. É. Ô, gente, desculpa. Não, outra coisa que a Olimpíada me ensinou, que eu não sei geografia. Eu não sei como é que eu tô com ensino superior completo, porque não era pra ter passado. Onde fica Belize, Yasmin? Não sei. Onde fica Belize? Hoje eu vi um levantador de peso da Papua Nova Guiné. Eu nem lembrava desse negócio. E o botão? Mas se você não sabe do teu, a gente, eu também vou saber, né? O botão. Eu vou falar pra vocês que um lugar que nunca é citado em lugar nenhum é a Guiana Francesa. Guiana Francesa. Nem consegue. Vocês já ouviram alguma notícia da Guiana Francesa? E do Suriname? Não. Suriname eu já ouvi. Também não. Do Suriname eu já ouvi. Tinha um ditador lá que matava todo mundo, uma porra muito doida. Mas da Guiana Francesa eu nunca ouvi. Inclusive, eu nem sei se é Guiana ou Guiana Francesa. O Guiana, é verdade. E tem outras Guianas, né? A Guiana Francesa, a Guiana, outra coisa. Tem, aí francesa, Guianas, inglesa e o Suriname. Era o que jogava no or. Menina, Ave Maria. Pra que tudo isso? Por que não pode ser uma coisa só? Your tears today. We escape, we escape. Bom dia, Jurássicos. Desculpa a empolgação, mas é a empolgação de alguém que finalmente, depois de quase um ano de maratona, terminei de ouvir todos os Jurassicast na ordem. Nossa! Parabéns, velho. Olha. Palmas. Acho que... Estamos todos aqui de pé. Nem eu consegui ouvir todos ainda. Me chamo Rafael e uau, é isso mesmo. E conheci o podcast de vocês graças à minha colega Joyce Matias. Olha aí, amigo da Joyce, que é Patreon. Na época, ela me apresentou o cast e me recomendou o 11, sabendo que ela fazia a bendita maratona e as mentiras, se cursou de cima do negócio pra não me atrapalhar. Desculpe. Sabendo que ela fazia a bendita maratona e outro cast, que não preciso citar o nome, falei que deixaria pra ouvir depois. Mas como boa garota, ela insistiu para que eu ouvisse o bendito episódio 11 sobre meu filme favorito. Sim, queridos, comecei por esse, que ele tá falando do Rock, né? E chorei, não nego, que nem uma criança. Acho que esse foi o cast que mais ouvi até hoje. Toda vez que estou na bad, ouço ele. Sou gordo e me identifiquei demais com o que vocês rapazes falaram. A partir daí, fui ouvindo um cast aqui e ali de vocês fora da ordem, esporadicamente, enquanto não terminava a outra maratona. Quando finalmente comecei a Jurássica Maratona, eu me apaixonei, ri e chorei com vocês em muitos momentos. Fiquei puto com a briga que falsa, lindo. Não saquei que era um ar. Ah, eu também. Até a ficha cair. Isso porque é melhor de querer deixar vocês de molho o mês inteiro. Nossa, não, é sério. Era 15 dias, velho. Terminem, por favor. Eu gosto tanto. Minha segunda-feira, não. Teve um ouvinte que foi lá no meu trabalho falar comigo chorando, não acabem. Só pra você ver. Caralho. Não, tô exagerado. Não, Cibele, porra. Eu falei isso. É verdade. Acredita em mim, mas que tô aqui. Cibele. Eu fiquei boladão. Sabia que não terminaria, pois estava muito à frente daquele episódio. Os teatrinhos eram fantásticos, Elo Perdido, sério, que foi aquilo com o audiodrama do Cavaleiro das Trevas. Acompanhei e me emocionei com a morte do Lucas, que já tinha partido quando comecei a ouvir, mas que ficou imortalizado principalmente no cast de vocês e no da Radiofobia. Fiquei puto quando descobri que vocês vieram aqui perto da minha casa, na Fábrica da Cultura em São Paulo, e eu ainda na época não os conhecia. Vi a entrada do elenco de apoio uma a uma, me emocionei com cast surpreendentes e vi filmes que jamais pensei que veria. Rodrigo, Bruno, Miotti e elenco de apoio. Só tenho a agradecer a vocês por fazerem parte da minha vida. Cara, vou chorar. Em alguns momentos, claro, nem tudo são flores. O formato live em áudio não me agradou por alguns aspectos do formato em si. Isso não quer dizer que tenha que ficar de mimimi. Entendi o conceito, é legal. Mas pra mim, que ouço no play, no transporte público da vida, não me agradava muito. Paciência. Essa é a chave. Nem Jesus agradou a todos, mas a qualidade não caiu. Aqui foi aquele cast de Conta Comigo, superação total, e mais lágrimas rolaram. Aqui falo algo específico para cada um de vocês. Calaveira sendo calaveira. Você me dá ascos. KKK, brincadeira. Rodrigo, entendo seu jeito, parabenizo pelo seu jeito não vendido e sincero de ser. Miotti, o cara das trilhas, apesar de não falar muito, pontua bem o programa. Brunão, o entendido, olha só. Entendo sua opinião sobre Batman vs Superman e concordo, mas mesmo assim curti demais o filme. Yasmin e Melina, queridas, mandem nude. KKK, brincadeira. Vocês foram uma adição importante a esses três rapazes como elenco de apoio, principalmente nas atrações à parte. Quem quer ser um dinossauro e de vento calaveira. Bom, senhores, me despeço deste e-mail longo falando vida longa e próspera. PS, o primeiro e-mail que mando para um cast, mesmo acompanhando pelo menos uns 8 esporadicamente e 3 regularmente. Ah, que lindo! Ele descabaçou com nós. É, e o cast de vocês é top 1 na minha lista, sem puxa-saquismo. Um abraço, sucesso sempre. Pois é, Rafael. Que lindo! Que bom, cara. Obrigado pelo seu e-mail. Infelizmente, esse é o último Jurassic Cast. Que bom que você mandou o e-mail antes que não desse mais tempo. Deu tempo. Pois é. Porra. Mas se você quiser, você acompanha a gente no nosso projeto futuro, que daqui a pouco, depois dos e-mails, a gente vai falar sobre ele. Eu curto todos os programas de vocês, pelo menos todos que já escutei, mas esse último sobre o Caso Fantasma foi muito bom. Olha só, gostei pra caramba, não porque me fez rir muito, até porque sempre choro de rir, tanto de rir com vocês, mas porque vocês, ao contrário de outros podcasts, tiveram coragem de demonstrar a sua opinião sem se importar com o que os outros vão falar. Eu acho muito errado blogs e podcasts que começam querendo dividir a sua opinião com o mundo e que acabam sendo oprimidos pelo mesmo e deixam de falar o que pensam. É, bem-vindo ao mundo. Por meio de perder seguidores. Parabéns pelo excelente trabalho. Com vocês aprendi o real valor de um dublador e de outras coisas importantes de um filme. Abraços, PS. Gostaria muito que um dia vocês fizessem um podcast sobre um filme, um desses filmes, História Sem Fim. Olha só, História Sem Fim, filme de terror para crianças dos anos 80. Clube dos Cafajestes, interessante também. Loverboy, garoto de programa chato pra caralho. Alana Stone. Alana Stone é minha amiga. O sobrenome dela é Stone? É, que começou a escutar porque eu disse que fazia parte do Jurassic Cast. Ela começou a escutar e depois ela ficou muito, muito fã. E toda vez que a gente se vê, mas o cara é muito legal. Ai, meu Deus, morro de mim. Vamos ao que interessa. Cadê a foto? É lésbica. É o quê? É lésbica. Ela é o quê? Manda a foto então pra mim. Ela é o quê que você falou? É lésbica. E daí? Eu tô querendo ver a foto, eu não tô querendo casar com ela. Ai, eu só vou mandar se ela não deixar, mano. Filha, qual o problema? Eu não estou pedindo pra ver a pepeca, eu não estou pedindo pra ver os peitos. Ô, miote, já achou? Oxi, oxi. Tu já achou? Ah, só botar o nome dela no Facebook e acha, mano. Né, porra? O Miotti é o rei do Facebook, Calaveira. Vamos linkar Vou mandar agora, peraí. Alana Stone, você está prestes a ser avaliada. Tá aí. Ela não trai movimento, não, de vez em quando? Ah, não sei, não. Trai. Eita, olha a foto que o Miotti mandou, cara. Qual? Manda outra aí. Tá aí, ó. Ele mandou, olha já aí. Mandou aí. Mas como é que tu consegue tanto? É o Miotti, é o rei do Facebook. Mas enfim, eu queria primeiramente agradecer ao Leonardo, ao Bruno, por terem me aturado todos esses anos. Agradecer a Yasmin, a Melina também, por fazerem parte das palhaçadas que eu que eu fazia com a cara delas aqui. Foram muito profissionais, enfim, foram muito bacanas, sempre toparam tudo. São duas meninas muito legais, muito bacanas, que eu vou carregar essa experiência de ter conhecido. Com certeza uma das coisas mais formidáveis dessa aventura, dessa jornada que foi fazer o Jurassicast, foi ter conhecidos, com certeza. São duas pessoas assim muito formidáveis. Não vou ficar rasgando seda aqui não. Agradecer aos ouvintes que ficaram com a gente por todos esses anos. O engraçado que o Jurassicast, ele sempre teve um número de ouvintes, vamos colocar dessa forma, pequeno para aquilo que a gente queria fazer do site. Pra gente fazer aquilo que nós gostaríamos do site, nós precisávamos no mínimo acho que umas 10 vezes aquele número de ouvintes que nós tínhamos. Mas os ouvintes do Jurassicast, eles são tão importantes nesse processo, e eu não tô falando isso com demagogia não, porque vários, muitos, dezenas, eu não posso dizer centenas, mas assim, dezenas dos ouvintes do Jurassicast se tornaram amigos pessoais nossos. Isso é verdade. Então assim, a gente, por mais, como eu digo, né, como eu estava dizendo, por mais que seja um número reduzido de ouvintes, sempre foram pessoas muito valorosas, porque apostaram, porque entendiam, porque se divertiu junto com a gente. Esse era o principal aspecto do Jurassicast, era a diversão. Nós trazíamos, sim, alguns temas sérios, nós tentamos algumas coisas, tentamos e fizemos, né, algumas coisas mais sérias e tudo, que acabaram dando, algumas deram certo, outras não, mas o final do Jurassicast sempre foi a diversão. E foi isso que foi o legal nesse foi o legal, não, que é legal, uma palavra tão pequena para isso que eu quero dizer, mas isso que foi formidável de ter vocês como ouvintes, é que vocês curtiram esses momentos junto com a gente, vocês torciam com a gente, muitos torciam com a gente, muitos choravam com a gente também, muitos se amarravam na gente, outros me odiavam, enfim, aquela loucura, né, que é quando você se expõe ao mundo, você tá sujeito a todas essas questões, a todas essas opiniões de gente mais diversas possível. Agradecendo a todas as pessoas que passaram pela minha vida nesses 5 anos, teve, cara, pessoal que produzia conteúdo, que muitos pararam, outros eu não sei nem que rumo tomaram, porque eu acabei perdendo contato com todos eles. Foi Viváqua, foi o Hugo, foi o Torinho. Tinha tantas pessoas que eu queria agradecer. Olha, infelizmente a pessoa que eu mais gostaria de agradecer não tá mais aqui, que é o Lucas. O Lucas, às vezes, eu... Nos momentos assim mais... Nos momentos mais complicados, às vezes, assim, que eu me vejo, às vezes eu penso no Lucas. Tá bem? Uhum. Eu tava pensando nele ontem, cara. Que era um cara... Cara, Lucas foi uma pessoa tão... A convivência com o Lucas foi muito curta. Mas o Lucas... Eu queria ter falado com ele mais vezes, assim, sabe? Eu ter tido um contato mais íntimo. Mas o Lucas foi uma pessoa que, as poucas vezes que eu conversei com ele, o Lucas, ele tinha um impacto tão, tão, tão bacana. Verdade. Que se foi, já tem 3 anos que o Lucas morreu? 2 anos? 3? 3. Os 3 anos que o Lucas foi. E uma das coisas mais desagradáveis que eu posso estar dizendo agora é que eu não posso me despedir. Ou melhor, não despedir, mas agradecê-lo pelos momentos, pelo carinho que ele sempre teve com a gente, pelos conselhos que ele sempre dava. Lucas era um cara que tava fudido de saúde, fudido de de preocupação, estressado, até dizer chega, só quem estava perto do Lucas que sabia disso. A Suzana sabe disso muito bem, que é a esposa dele. E cara, ele nunca respondia ninguém com grosseria. Ele nunca era estúpido. Muito pelo contrário, por pior que ele estivesse, ele sempre tinha uma palavra amiga, de conforto. Enfim, cara, é uma coisa assim, fenomenal ter podido conhecer ele. E é isso, eu não tô pensando aqui mais o que eu posso agradecer. Eu não tenho mais obrigados o suficiente, essa acho que é a melhor expressão, por tudo, porque, repito, cara, eu não trocaria nenhuma fortuna do mundo, nem no céu, nem na terra, por essa experiência de 5 anos que eu vivi aqui no Jurassicast. Não trocaria isso nunca, por mais todas as brigas, por todas as confusões, por todas as alegrias. Eu nunca trocaria isso. Agora eu tô falando disso, eu tô me lembrando só daquela cena do retorno do rei, do Gandalf se despedindo dos caras. É mais ou menos isso. As jornadas continuam, mas continuam separadas. Verdade. É isso. Felicidade a todos. E hoje eu deixo de ser o Calaveira e só viro eu, o Rodrigo. Bom, gente, é isso. Vocês ouviram aí. A gente tá gravando isso até em um segundo momento, né, Mel? Porque no dia que a gente gravou aquilo já tava tarde, a gente não pôde continuar. Mas a questão é essa, assim. Rodrigo pediu pra sair. E aí? Como é que a gente continua o Jurassicast sem ele, Mel? Criamos um novo portal. Exatamente. Tivemos que criar. Por quê, Mel? Explica pras pessoas que estão órfãs agora do Jurassicast. Pois é, desde o começo do Jurassicast, a gente fala que o Jurassicast somos eu, Brunão e o Calaveira. E sempre falava, saiu um, acabou. E como o Rodrigo saiu, não dá mais pra continuar. Isso. Não é mais, não vai ter mais o bonde de internet, não tem mais aquela bagunça toda dele que ele fala. Era a mesma coisa, saísse o Brunão, cadê as informações do filme, esse negócio todo? Se eu saísse, como é que ia ser o calado no programa? Não, como é que ia ser, como é que a gente não também. Ia... Não só isso, como é que a gente não ia ter com quem brincar ainda em cima, tem isso, né? Tem isso. Que você é a principal fonte das brincadeiras, principalmente do Rodrigo. Pois é, então preferimos acabar com um projeto e começar outro. Isso. Ah, mas vamos começar outro, vai ser igual e vai ser a mesma coisa, e aí vocês estão sendo hipócritas, porque vocês vão começar e vão fazer a mesma, vai ser o mesmo programa, só que só vocês dois. Não vai ser isso. Não, tá? Vai ser. A ideia é fazer algo bem diferente do Jurassicast. O Jurassicast tinha, no seu início, a proposta de ser sempre sobre filmes antigos, né, Mirth? Era assim. Depois a gente começou a acrescentar outras coisas, como o Elo Perdido, a gente começou a fazer os teatrinhos, né, dentro dos programas, a gente começou a falar de filmes mais recentes, Quem Quer Ser um Dinossauro, tinha o Divã do Calaveira, Jurassic Combo, que é, aqui, né? que é a leitura de e-mails e avisos e recados, etc. Isso vai migrar para o outro projeto, que já já a gente vai falar dele? Sim e não. Vai ter coisa que a gente vai continuar. É outro nome, outra coisa. Mas a gente vai continuar falando de filmes antigos? Vai. Claro. Vamos ter. Nós gostamos. Vamos ter programas sobre filmes antigos. Vamos fazer um programa de game show? Provavelmente sim. Porque continuamos com a nossa parceria com a equipe que distribui os filmes aqui em Brasília. Então, continuamos recebendo os ingressos, etc. E a gente gosta de ter esse momento de interação com os ouvintes, né? É o jeito dos ouvintes estarem falando com a gente. Exatamente. Né? Só vai ser outra coisa. Não vai ser o Quem Quer Ser um Dinossauro. Ah, vai ter o Elo Perdido? Em parte, sim. Porque o Elo Perdido era o nosso programa onde a gente podia falar sobre qualquer coisa. E a ideia do novo portal é exatamente essa. Falar sobre tudo e qualquer coisa. A gente está querendo colocar atrações inéditas ainda na podosfera, que a gente, pelo menos na podosfera brasileira, eu, pelo menos, não conheço algo similar. Ah, mas o que que vai ser, Bruno? Calma. Aí é surpresa, né? Aí é surpresa. Eu não vou contar a história aqui. Então, a primeira coisa é, gente, não é pegadinha. Tá? É, dessa vez não é mesmo. Não é brincadeira, tá? Sim, ele não quer mais e quando um não quer, todos não brigam. A gente não vai obrigar o Calaveira a fazer uma coisa que ele não quer. Conseguimos até demais, né? Porque a gente conseguiu bastante, né, mesmo? Desde janeiro que ele tá falando que ia sair. Exatamente. Né? E a gente insistindo, até a hora que não deu mesmo. Exatamente. Agora é hora de partir para um novo projeto, novos horizontes. Ah, mas como é que vocês vão fazer? Vocês tinham muito downloads e tal. É, normal. A gente tinha. Tem que recomeçar de alguma forma. A gente conta com vocês. Vocês que gostam da gente. Quem não gosta, se quiser baixar também, vou gostar. Obrigado, que vai me ajudar. Mas a gente conta principalmente com quem gosta do Bruno e do Miotti. E também do elenco de apoio, que também vai continuar com a gente. Pelo menos continua. Melina continua com a gente, Yasmin continua com a gente. E vamos ter novas adições, né, Miotti? Com certeza. Já estão até participando. Já vem participando. Já estão participando por aí. Pois é. Como recomeçar, Miotti? Foi difícil a gente achar um nome, né? Já começa aí. Já começa, né? Aí, né, Miotti? Porque é difícil. Pedimos ajuda, dei sugestões e tudo, mas é complicado. Porque assim, quando a gente pede ajuda com alguma coisa que já existe, vamos fazer uma mudança, muita gente se baseia no que já existe. Isso. Né? Bota cast no nome. Bota cast no nome, pop, várias coisas assim, né? De coisas que já existem. A gente queria uma coisa totalmente diferente. E como superar expectativas? É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Tá? Vai ter gente que não vai gostar. Claro. Como já teve. A gente perdeu um padrinho por conta disso. A Yasmin não gostou tanto. A Yasmin não gostou. Né? Mas ela falou assim, não tem jeito, tem que acostumar. A gente tem que acostumar, exatamente. A gente tem que acostumar também. A gente tem que acostumar também, pois é. Vai começar um novo projeto, a gente tem que decidir um nome. Depois de muitas confabulações e vai e volta. Foi umas duas semanas? Foi. Por aí. Bastante. Desconversa. Pra gente conseguir chegar no nome. E a gente pensou num nome que tivesse mais a ver com o conceito da ideia do recomeçar. Isso. Do reinício. Por quê? Porque é o que está acontecendo com a gente agora. É. Por que que a gente está continuando? Porque a gente simplesmente não desistiu junto com o Calaveira. Só porque a gente gosta, né? Exatamente. A gente gosta de estar trabalhando cachaça. Com a internet. É cachaça. Se eu perdesse isso, eu não sei como é que seria. É, eu não sei o meu dia de amanhã. Pois é, não sei como seria. Porque a gente gosta de produzir, a gente gosta de estar falando sobre os filmes, de estar brincando, né? É um momento que a gente tem de estar ali conversando e rindo e tal, e se divertindo. A gente se diverte fazendo. Uhum. E a gente não perdeu isso. De jeito nenhum. Então, como é que a gente continua sem ser o mesmo Jurassicast, mas continuar a produzir conteúdo? É aquele negócio, o bichinho do conteúdo que mordeu a gente. Com isso, a gente pensou nesse negócio do reinício, recomeçar, né, o recomeço e tal. E depois de vários nomes e várias oportunidades... Surgiu um sem querer, né? Surgiu um sem querer. Foi. E normalmente esses sem querer são os que mais a gente gosta. E tem uma curiosidade. Vamos falar uma curiosidade que tem disso aí. Que depois que eu saquei. É verdade. O Jurassicast surgiu numa pizzaria aqui em Brasília. Verdade. Eu tava com o Calaveira lá conversando sobre fazer o podcast. Foi a primeira vez que a gente começou a falar sobre isso. E surgiu ali a ideia. Pô, tava comendo a pizza. pizza e surgiu. E agora a mesma coisa. A mesma coisa. Estávamos comendo uma pizza. Tudo bem que a gente estava tentando já pensar no nome. Mas o nome em si surgiu completamente de uma forma inesperada. Inesperada. Como é que foi, Miotti? A gente estava lá com vários nomes na lista, escolhendo qual era. A garçonete chegou e falou assim: quem vai querer refil? Aí deu aquele estalo em todo mundo. Peraí, vamos botar esse nome aqui na lista. E acabou sendo escolhido. Exatamente, refil. Por que refil, Miotti? Por que refil? Porque é um recomeço. Toda vez que você toma aí um líquido gostoso do seu refrigerante, do seu chá, da sua cerveja favorita, e o que, que você mais quer? Você pede mais. Você quer mais. Com certeza. Entendeu? Então é isso. Então tá sempre te abastecendo com aquilo ali. Exatamente. É o que a gente tá querendo fazer com vocês. A gente tá abastecendo vocês de um conteúdo que vocês gostam. Então é o refil. Tá aí, o refil. Aí a gente foi procurar, refil, refil.com.br, mais fácil. Já tem. Já tem. Refil em inglês, refil.com, já tem. Então, a gente teve que optar por portalrefil.com.br. Esse é o endereço. Esse é o endereço. Mas a gente vai se referir sempre ao novo projeto como Refil. É isso aí. Ah, o podcast do Refil, o canal do Refil no YouTube e por aí vai, tá, gente? Então, é isso. O novo nome é esse. É Refil. Ah, eu não gostei. Ah, ficou uma bosta. Que merda. Não gosto mais. Não é mais o Jurassic Cast. É, realmente. Não é mais o Jurassic Cast, cara. Não é. Você entendeu isso agora. Realmente é isso, tá? A partir de segunda é Refil. A partir de segunda-feira é Refil. E você vai nos encontrar no www.portalrefil.com.br. Pode ser que no começo tenha algum probleminha com o site, né? O site é novo, tá ainda em desenvolvimento e tal, mas vai estar lá. Agora, o que que vai acontecer com o Jurassicast, Miotti? Vai continuar, tá? O site vai continuar online, disponível. Se você quiser entrar lá para escutar os programas antigos, fique à vontade. Isso. Tá, vai ter até link lá no Refil também. E com o tempo, acabando o limite do servidor e o domínio, né? Porque a gente também renovou o domínio até ano que vem. Ano que vem. Acabando, aí ele sai do ar mesmo. Exatamente. Então tem mais um ano aí de Jurassic. Isso. Não vai ter programas novos. Não vai ter. Tá? A única coisa que vai continuar de conteúdo do Jurassic é o Vale a Pena ou Dá Pena. Isso. Fala sobre isso, Miotti. Então, vale pode a pena. Ter gente maluca querendo, aí o Vale a Pena ou Dá Pena, porque eu escuto só no podcast, não sei o quê. Como é que vai fazer isso? Então, Vale a Pena, continua o feed dele. Porque, como a gente tá botando ele no YouTube, o canal do YouTube vai mudar também. Só que a gente tem, não é milhões de acessos no YouTube, não é isso. Mas a gente tem aquele público lá que é muito fiel ao Vale a Pena. Então, a gente não... Se a gente fizer uma mudança drástica agora... Ah, Vale a Pena agora estar fazendo parte do Refil, Refil TV, que vai ser o nosso canal, tá, do YouTube. Vão perder muito. Muito acesso, muito view. Muita gente não vai mais saber o que aconteceu e tal, porque não nem vê todos os vídeos e tal. Que vai ser do nada, então é melhor a gente ir com calma. Isso. A gente vai fazendo a migração aos poucos pra lá. Exatamente. Tá, mas por enquanto vai ficar no Jurassic mesmo, no canal do Jurassic. Agora, o feed do Vale a Pena, em determinado momento, vai mudar para o portal do Refil. Isso. Tá, gente? Então, no Refil, você vai encontrar, mais pra frente, o feed do Vale a Pena ou Dá Pena. Mas, por enquanto, você vai conseguir baixar ele também pelo do Jurassic, que a gente vai continuar alimentando por ali. Tá bom? Tá, mas e o que é que vai ter nesse novo portal, Miotti? O que é que vai ter no Refil? Vamos continuar com o podcast. Vamos, claro, ter um podcast, exatamente. Um dia ainda, né? Vamos, não precisa mudar. Provavelmente também na segunda-feira, sempre. Falaremos de tudo, né? Continuaremos, claro, com o filme. Vai ter lançamento aí que a gente vai querer falar. Não vai ter jeito, vai ter filme antigo que a gente pode falar, mas não vai ser todo mês. Isso. porque a gente quer falar de outras coisas também. Exato. Né? A gente tem muita gente amiga nossa, aqui em Brasília mesmo, que sabe de um monte de coisa. E a gente quer aproveitar esse pessoal. Exatamente. Né? O pessoal até meio que afastado disso, não participa muito de internet, mas vou ter oportunidade agora. Exatamente. Que são meio que especialistas nisso. Então, vamos falar. O que é? Surpresa. Isso, vocês vão saber acompanhando o novo endereço aí. Isso. Vai ter também uma atração que você está criando, né? Aquela sua ideia, né? Temos criando essa nova atração, que por enquanto ainda é mistério. Tá no papel. Tá no papel. É uma atração que eu, pelo menos, não conheço similar aqui no Brasil. E acho que fora também pode ser que não tenha. Parecido com esses moldes, não tem. Mas a gente vai criar e vão copiar. Por isso que eu não vou falar agora. É. Deixa ela estrear. Ah, vai ser no mesmo dia que o programa normal? Não sei ainda. Mas depende. Tá? Vamos ver. Deixa as coisas acontecerem. A ideia é que a gente continue semanal com o podcast e a gente também está abrindo um canal no YouTube com as coisas do Refil, que é o youtube.com/refiltv, tá? Talvez no começo não tenha esse nome. Acho que não vai ter. Eu acho que não tem ainda. A gente precisa de pelo menos mil, acho que é 1000 seguidores para poder efetivar o nome. Mas no nosso site, no portal refil.com.br, tem lá o endereço, você vai poder assinar. A gente pede a todo mundo que escuta, se inscreve no canal para ajudar a gente. Quanto mais gente a gente tiver inscrito no canal, você não precisa ver o YouTube, não. Não, é só clicar lá e se inscrever. Só clica e se inscreve. Só isso. Só clica e se inscreve. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente ganha visibilidade no YouTube. E a gente precisa disso para poder valer a pena. Então, você que está escutando, mas eu não gosto de assistir nada no YouTube. YouTube não é minha praia é podcast. Tá, você gosta de mim e do Miote? Então faz um favor pra mim. Você vai acessar o YouTube com a sua conta do Gmail, com a sua conta do Google, que eu sei que você tem. Você vai entrar no YouTube, vai procurar lá o canal do Refil, Refil TV, e você vai se inscrever. Você não precisa assistir nada, tá? Mas você se inscreve no canal. Besides, maybe this time is different. E lá nesse canal a gente tá querendo fazer coisas bem diferentes, né, Miotti? Com certeza. Muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Não diferente, tão diferente assim, do que já existe no YouTube. Tá? Diferente do que a gente fazia. Diferente do que a gente fazia. A ideia é criar novas atrações ali. É. Vai demorar um pouquinho? Talvez, claro. Porque a gente ainda tá se organizando e tal. Precisa começar a filmar, depois precisa começar a editar e tal. Mas a ideia é... As ideias são várias. E nossa equipe, Miotti? Então, agora temos, além das meninas, né? Yasmin e Melina continuam. Isso. Né, com certeza. Voltando Coruja. Coruja, né, vai voltar. Vai voltar. Agora temos a adição de mais dois integrantes da equipe. Isso. Que já estão participando também. Isso. Que é o Xaxá e o Arthur. O Xaxá e o Arthur são dois amigos nossos que conhecemos por conta do Jurassicast. Com certeza. E viraram brothers, assim, são brothers-aços nossos. E agora fazem parte integrante efetiva do negócio. Com certeza. Entendeu? Estamos montando juntos um escritório aqui em Brasília. Então a gente já tem conta para pagar, então... Por favor, quem é patrão, quem é padrinho, continue sendo, tá? A gente precisa da ajuda de vocês. A gente tá abrindo esse escritório para ter uma base onde a gente vai poder fazer, produzir o conteúdo. O conteúdo esse, principalmente a parte de vídeo, que vai ser diferenciada, que a gente tá querendo fazer uma coisa diferente. E também a parte de áudio, né? Vamos fazer um mini estúdiozinho ali, que eu acredito que vai funcionar bem. Posso ler aqui uma mensagem, rapidinho? Vai lá, lê aí. O Luiz Alfredo, que é nosso patron, mandou aqui. O ser humano é uma criatura muito curiosa. Cria uma rede capaz de armazenar e compartilhar toda a informação que a humanidade produziu em sua história e, em vez de usar este conhecimento para evoluir, prefere preencher o próprio vazio arrastando outros para o seu cantinho de frustração, de onde não produzem nada, não consomem nada. E tenta continuamente desestimular todos que romperam a inércia que eles mesmos não conseguiram. Começa o e-mail com este assunto. Que participou demais dos Jurassic Combos do que deveria, na esperança de um refil diferente, mais maduro em relação à internet e seu lado negro. Quando os haters vierem, e não tenho qualquer dúvida de que virão, em vez de ficarem tristes, ouçam suas produções preferidas. Lembre do que já conquistaram, do nome que já fizeram web afora. Deem uma passadinha no chat dos patrões, o melhor e mais divertido chat de patrões que já foi criado. E lembre-se de que não é para os haters que vocês trabalham tão duro e com tanto esmero. Eles não merecem todo o cartaz que tiveram até aqui. Tenho fé em um refil que vai ignorar essas criaturas e focar nos fãs. Naqueles que reconheceram todo o suor que vocês já derramaram para nos entregar em dia e com qualidade este conteúdo que já nos faz rir e chorar. Já salvou gente de depressão, já matou alguns de vergonha por rir alto no ônibus e no metrô, e que agora chegará de cara nova. Com caras novas, com entretenimento que levará a um molho diferente, mas que sempre será alto astral e terá coragem de experimentar. De buscar esse novo formato, que agrade primeiro aos que estão fazendo, e segundo aos muitos admiradores. Se alguém não gostar, tem todo o direito de se expressar. Mas se não fizer com respeito, será simplesmente ignorado e bloqueado. Chega de amargura, são outros tempos. Longa vida ao refil. Beleza, obrigado, Luiz Alfredo. Isso aí, nosso peito. Nosso tá peito. Lá no nosso grupo. Esse foi o Luiz Alfredo, junto com os nossos patrões, né, Miotti? Foram os primeiros que ficaram sabendo dessa mudança. Antes da gente anunciar aqui pra geral, a gente anunciou no nosso grupo lá no Telegram. A grande maioria apoiou a gente. É claro que teve gente que não gostou do nome, deixou de ser padrinho por causa disso, mas a gente entende, a gente aceita e a gente espera que a grande maioria venha a gostar do novo conteúdo que vai ser produzido. Tem mais alguma mensagem? Vamos da Suelen. Boa noite, pessoal. Imagino que quando lerem esse e-mail já vão ter falado do refil e do fim do Jurassic. Os Patreons padrinhos ficaram sabendo antes e foi um dia muito triste. Nunca vi tamanha choradeira naquele grupo. Mas com o tempo nos acostumamos com a ideia e entendemos que foi um ciclo que se fechou para dar início a um novo. Espero que todos os ouvintes encarem dessa forma, como o início de uma proposta maravilhosa que vai nos trazer muita alegria, assim como o Jurassic fez. Desejo toda a sorte do mundo para vocês e estarei sempre aqui para apoiar no para o que deve é. Menos o Arthur, esse traíra. E um beijão pro pessoal do grupo e aqueles lindos. Um beijo para vocês. Engraçado ela falar sobre esse negócio de foi um dia muito triste. Eu dei o primeiro aviso pro pessoal. Verdade. Né? Foi terrível, porque, assim, a gente tava, foi depois de uma reunião que a gente teve com o Rodrigo, né? E a gente, porra, tava desnorteado, né? E a gente precisava desabafar com alguém, né? Eu desabafei e eu tava me segurando muito. Foi o dia todo naquilo. E a Lorena não tava sabendo ainda. A Lorena não tava sabendo? Ela não tava sabendo porque ela estava em aula. Fez prova e tudo. Aí, quando ela chegou de noite, eu fui falar com ela e li, assim, tinha um pessoal que tava escrevendo no Patreon, né? No grupo. Dando apoio pra gente, esse negócio todo, né? Falando coisa, relembrando coisa lá, né? E eu fui, mostrei a minha mensagem pra ela. Ela escutou, e quando eu li a mensagem, não lembro de quem, eu desabei. Porra, foi foda. Aí ela começou a chorar também, isso aqui, porque ele tava no Skype, eu não consegui mais. Falei, não consigo mais falar, né? Foi aquele, eu acho que foi a coisa que foi desde o dia anterior, né? Até chegar naquele ponto ali. Então, não ache que a gente tá feliz com o que aconteceu, né? Ah, agora o Jurassic acabou, sai fora o Calaveira. Não é assim, tá? Foi um... Já tem tempo isso. Já gente. Tem tempo, já tem tempo. A gente tá nesse negócio, tem tempo. Tem gente que até já falou assim, ah, vocês perderam a mão, vocês estão meio pra baixo aqui. Por causa disso. Também. Né? Porque foi complicado. Aquele programa do Star Wars deu uma quebrada foda na gente. A culpa foi dele. E eu me sinto até meio culpado também, porque eu não editei como deveria, né? Mas isso não vem ao caso. É, antes que continue falando disso, é porque aí vai muita gente falar assim, ah... Então Calaveira se perdeu para os haters. Não, não é isso. Isso acrescentou, tá? Ajudou muito. Mas não é só isso. O Rodrigo... Ele teve problema no passado, feio. Feio. Problemas feios aí, familiares, não... Não vem ao caso, mas foi problemas que desestabilizou muito ele. E não só isso também, mas eu acho que, principalmente, o Rodrigo foi perdendo... a vontade de produzir o conteúdo. Tava se tornando uma coisa meio que por obrigação pra ele. E aí nessas horas, meu amigo, é melhor desistir, sabe? Se você não tá fazendo porque você gosta de estar ali, então é melhor parar mesmo, entendeu? Eu, pelo menos, tô com essa dúvida na minha cabeça desde do final do ano passado, realmente. De tudo que tem acontecido e tal. E já venho digerindo isso há muito tempo. Teve um momento de eu chorar? Teve um momento de chorar, de poxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer e tal? Teve programas que a gente queria que saísse e a gente não fez. Verdade. Eu lembro até um que você queria muito fazer, do filme, você adora, e a gente acabou não fazendo, que eu acho que foi logo depois disso, né? Daquele problema lá de dezembro, né? Verdade. Mas quem sabe um dia a gente faz dele. Música. Valdir escreveu: olá, seus lindos, tudo bem? Primeiro quero contar como eu conheci vocês. Vi um tweet do Léo Radiofobia falando que estava ouvindo vocês. Não perdi tempo e fui conferir. Vocês estavam no começo e foi amor ao primeiro Bom Dia Interneticos. Daí pra frente vocês viraram minha cachaça. É difícil ficar uma semana sem ouvi-los. Dei risada, chorei. Quem não chorou com rock e com a inesperada despedida do Lucas? Me diverti, pulei quando vocês leram meio primeiro e-mail, etc. E agora chegou o momento de uma grande mudança na vida de vocês. Usa esse e-mail para dizer algumas coisas. Calaveira, muito obrigado mesmo. Entendo e respeito sua decisão. Vocês têm que buscar o melhor pra ti, para que sua consciência fique tranquila e que você se sinta em paz com a pessoa. A vida é assim, ela não é estática e, de certo modo, é isso que faz a gente seguir em frente. Então, sucesso, cara. Fique bem e ainda trombo contigo pra te dar um abraço. Meninas, vocês sabem que vocês são umas fofas e que de coadjuvante não tem nada. Quem tem a oportunidade de conhecê-las e conversar sabe que vocês não são só rostinho bonito, são pessoas inteligentes e contribuem muito para o site. Muito sucesso na nova atração e contem comigo. Xaxá e Arthur, cara, sim, eu uso o cara como interjeção. Você tem uma chance de ouro, de tocar o projeto desde o começo e se divertir com isso. Cuide do Miete e do Brunão, eles vão precisar muito de vocês. Bem, a gente já conversa muito, assim, juízo, e acredite que o caminho é difícil, mas compensador. Miote e Brunão, vocês são meus amigos. Quem é patrão sabe o quanto vocês sofreram para processar tudo isso e decidir o que fazer. Sigam em frente e saibam que vou estar junto, acompanhando, criticando e aplaudindo. Tenham paciência, a internet é um meio desagregador. Muita gente só quer atrapalhar. Saibam ignorar quem só quer tumultuar. Bloqueiam mesmo. O palhaço só faz sucesso enquanto o circo tiver público. Vocês são pessoas queridas e merecem o melhor. Então, tamo junto. E precisar, só falar. Por fim, pra quem é fã do Jurassic, peço que antes de cagar regra, deem uma chance ao pessoal. O trabalho é sério e eles precisam do nosso apoio e voto de confiança. Aproveitem e virem patrões do Refil e participem do nosso grupo Telegram. Uma das coisas mais legais é poder reunir os patrões, mais elenco do Refil, em um só lugar e podermos conversar sobre tudo com respeito e bom humor. Vida longa ao Refil. Queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, os patrões que já sabiam das coisas que estavam acontecendo, e a gente pediu, mandem mensagem com dúvidas, inclusive, e tal. E assim, vamos sanar algumas dúvidas aqui. Primeiro, como é que fica quem é padrinho e Patreon? Quem é padrinho e Patreon, até que a gente anuncie o novo endereço para fazer a migração, o Refil vai ter um Patreon só do Refil, tá? Mas ainda não está pronto. Correria é grande, a gente tem que continuar produzindo coisa ao mesmo tempo em que se organiza. Então, é um processo, tá? Então, até que a gente consiga fazer o novo endereço do Refil no Padrim e no Patreon, a gente pede a quem quiser continuar, quem vai querer continuar patrocinando e ajudando, continua no Jurascast, tá? Os endereços do Jurascast estão lá, pode continuar por lá. O arquivo do Jurassic Cast, meu amigo. Vai estar todo lá. Não vão tirar nada, os programas vão continuar todos do começo ao fim. Do Aperte o Explosivo Sumiu até esse que estamos gravando agora. E quando o Jurassic Cast acabar realmente, que o site sair do ar, o que, que vai acontecer com esse arquivo? Continua. No novo portal. Isso. A gente vai estar fazendo dentro do Refil uma área, arquivo Jurassic Cast, onde vai ter tudo lá. Então, se você só gostou do Jurassic Cast na sua vida inteira, não gostar de nada do Refil e quiser relembrar e baixar de novo os programas do Jurassic Cast para relembrar, dar risada de novo, vai estar lá no Refil. Você vai só ter que acessar lá e vai ter que baixar. Quero pedir também uma coisa para todo mundo que é meu amigo no Facebook. Quando vier falar comigo, quer falar uma coisa sobre o Jurassic Cast, não adianta falar sobre o negócio do Calaveira ter saído, vamos falar com ele, isso aqui, porque não adianta. Ele saiu mesmo e acabou. Porque eu sei que vai ter gente que vai vir falar sobre isso. A gente tentou por 6 meses convencê-lo. Foi, gente. Muita gente tentou falar com ele. As meninas falaram com ele. Nada, ele não quer. Ele acabou mesmo, ele saiu. Não adianta vir falar comigo sobre isso. Passa o e-mail dele aí. Não adianta, não vou passar porque não adianta. Acabou mesmo, tá? Se quiserem agradecê-lo pelas risadas que ele proporcionou pra vocês, aí eu acho ótimo. Então se você quiser mandar uma mensagem pro Calaveira de obrigado, agradecendo alguma coisa e tal, quiser mandar pra gente, portal refil@gmail.com. E também, se quiser mandar suas dúvidas de como é que vai funcionar, o que é que vai ter, como é que vai ser, etc. Ou, como é que eu faço para apoiar, ou então, quiser tirar alguma dúvida do site que vai estar funcionando a partir da próxima segunda-feira, vai também mandar por esse endereço, portalrefil@gmail.com. Obrigado, foi bom, gente. Quando durou, né? Foi bom. Muito foi bom, pô. Uma longa que a gente jornada. Teve, né, pô? O Calaveira falou no programa. Pois é. Queria agradecer a todo mundo que tá escutando até agora. Você ganhou namorada com isso. Perdeu mulheres com isso também, né? Nesse processo nasceu minha filha. Nasceu filho do Calaveira. Nasceu filho do Calaveira. Foram vários anos muito bons aí que passamos junto com vocês. E espero que possa passar muitos próximos com nesse certeza. Nosso novo projeto. Com certeza. Pra quem vai ficar por aqui, que não vai querer seguir a gente, nosso muito obrigado pelo tempo que vocês ficaram aqui com a gente. Mas eu queria fazer um pedido. Pelo menos dá uma chance pra gente. Acompanhe a gente por um mês. Vocês já escutaram um programa que só tem agora nós quatro. Se você gostou do programa do Esquadrão Suicida, mais ou menos vai ser naqueles moldes. É, que jeito. Então, é isso. Obrigado por quem acompanhou até aqui, por quem vai continuar a acompanhar, por quem sempre nos apoiou. Muito obrigado a todos os patrões e padrinhos e madrinhas. E cara, vocês não sabem como vocês ajudam a gente. É muito. Não só financeiramente. Não, não é. Não só. Não é só. Assim, é principalmente na questão do moral. É mesmo. Sabe? Porque o que tem de hater que vem botar a gente pra baixo, vocês conseguem botar a gente pra cima. É, com certeza. Então, cara, brigadão mesmo. Vocês são, assim, amigos. Principalmente aqueles que participam ativamente do nosso grupo. São pessoas, assim, que eu não imaginava nunca que a gente fosse conseguir manter uma amizade mesmo, né? Pessoas que, assim, a gente nunca conheceu nem pessoalmente, né, Miotti? E que fazem de tudo pela gente. Cara, são pessoas, assim, iluminadas. Pessoas que eu não tenho como agradecer, sabe? Assim, como agradecer o apoio de vocês. É algo, assim, que me emociona muito, assim. E é principalmente por conta de ter um tesão de gravar, de fazer o conteúdo. E principalmente por conta de vocês que a gente vai continuar com o novo projeto. É isso aí. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado e vemos vocês no portal refil.com.br, tá? Bota isso e espalha pra galera. Beleza? Gente, obrigado, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Nada escapa aos clipes essa, do Miotti. Eu gostei daí do mangue. Eu também, mangue. Achei irado. Quero... Só faltou um caranguejo no mamilo. Eita, aí. Já começa a ser... A gente percebe nessas horas que a Belinda curte aquela coisa meio 50 tons de cinza, né? É, exato. Ela curte uma dedada no toba sem avisar, uns murros no rim, as pisadas na nuca, né, Belinda? Você curte, né? Eu tô pra te perguntar se tem tempo aqui. Eu não acho ruim, não. O quê? Olha aí. O cara me enganou. Sempre soube, sempre soube. Sempre escondi o jogo, sempre soube. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way. Está aqui anunciando a queda de mais uma pessoa que carregou a tocha olímpica, que pra mim foi o melhor do ano, foi essa tocha olímpica passar pelo Brasil, porque eu nunca dei tanta gargalhada de tombando com a cara no asfalto. Coitada da tia do Magazine Luiza, velho. Não, tadinha, cara. Ela tava, é porque o pessoal não entendeu, ela tava fazendo uma homenagem pra aquela corredora dos anos 80, você lembra uma de vermelho? Que chegou tortinha. Lembro, coitada. É não, uma homenagem, e ninguém entendeu, tadinho. É, não, Magazine... é porque botaram uma senhora de, sei lá, uns 40 e tantos anos que não faz exercício. Anos. Que não faz exercício pra carregar a tocha e passaram por uma ladeira. A mulher não tava conseguindo andar e os batedores da polícia correndo, velho. Subindo a ladeira no maior gás, velho. A véia desmaiou, cara, coitada. É, pra na mim verdade, não foi colocaram ela não, viu? Ela que quis, porque ela pagou R$1.800 pra ficar com aquela tocha. Quem não, comprou? Não, pagou R$1.800 pra carregar aquela tocha, é isso mesmo. Mas, ô, Miotti, R$1.800 pra carregar, tudo bem. Até aí, parabéns pra ela que tem o dinheiro pra pagar isso. Mas ela não escolheu o percurso, cara. Não foi ela que subiu a ladeira. Entendeu? Ah, tipo, ela falou, não, e vai ser na hora da ladeira. O melhor foram os tombos, como eu já falei. Mas teve uma coisa que foi, assim, cara, o ápice da brasileirice. O ápice, assim, cara, que bom que eu fiquei vivo pra ver isso. Foi a carreira que a galera da Tocha deu quando passaram lá no Rio de Janeiro. Mas, velho, aqueles bichos deram um sprint no meio ali da favela. Os que roubaram? Não, teve a galera que roubou, mas melhor do que isso foram os caras passando pela zona, sei lá, a zona vermelha, a zona de Gaza lá, a faixa de Gaza que tem ali no Rio de Janeiro, ali na faixa vermelha. Meu irmão, os caras estavam dando um pinote. Vocês não viram isso, não? Eu não vi isso. Ah, puta que pariu. Não, por isso que tá todo mundo calado. Não, peraí, vocês têm que ver, porque aí vai contextualizar. Não, mas eu já entendi, não. Eu imagino já. Não. Eu gostei do pessoal tentando apagar a tocha. Não, olha aqui. Roubaram a tocha. Isso acontece aqui. Toda vez? Toda Olimpíada isso acontece? Lógico que sim. Lógico, né? Não é só porque é aqui no Brasil, não. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso, cara. Olha aí. Aí, ó, no hangout mesmo. Diminui isso aí, Manoel, por favor. Olha isso aí. Caralho. Fala se, velho, fala se não é pra agradecer por estar vivo pra poder ver isso, cara. Caralho. Fala se não é pra agradecer. Olha. Que carreira, que cara. O cara da tocha, velho. Os policial desesperado, cara. Caraca, parabéns, Brasil. Porra, vocês não tinham visto isso, não? Velho. Eu não tinha visto, esse eu não tinha visto. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Eu acho que eu não vou poder botar isso no programa, né, gente? Eu acho que você deve. Eu acho que você deve colocar isso no programa. Meu Deus, quando eu era solteira, eu e a gente aprontou cada confusão. Vamos parar, porque assim, eu quero falar uma coisa pra você, Dona Yasmin. Eu fiquei anos em terapia pra superar um momento na minha vida. E toda vez que você fala essa palhaçada, esse momento volta. E você não sabe como eu odeio o mundo. Aquele momento, aquele momentozinho ali, como eu odeio o mundo. Você vai parar? Vou parar, parei. Obrigado. Eu não quero saber se você era da putaria. Porque eu não vou ver. Léo, Brunão, eu vivi isso. Eu estava lá. Sabe aquele texto do Facebook que o cara botou lá, eu estava lá e foi lindo? Exatamente a mesma coisa. Exatamente, foi lá e foi lindo. Eu estava lá e foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Deus conversa comigo todos os dias, sabe, Bruno? Ah, é? É, quando eu penso naquilo... O que ele te fala? Ele fala assim, eu fiz isso porque eu te amo. Ele fala comigo, ele fala, eu fiz isso porque eu te amo. Não aconteceu porque eu te amo. Tá bom, né? Eu não sei nem como é que eu retomo isso aqui. Acho que vai ficar nessa putaria mesmo. Ó, esse conteúdo não está disponível no momento. É, só pro meu. Amadorismo, hein? Amadorismo, eu hein? Não consigo ver, não? Já foi melhor. Ué? Já foi melhor. Mulher nem minha amiga minha é? Já foi melhor. Pera aí que eu vou mandar de já foi mais sagaz, tu já foi mais sagaz nessas merdas. Pera aí. Ficar mandando link no Hangout que não funciona é pra palhaçada. Aguenta aí. Olha, meu. Mas ele foi catucado. Jesus, meu, tu tá sem controle. Miote é aquele. Vocês pedem. Parece que não conhece o Miote. Vamos lá. Oi. Eita, nós. Olha, e agora? Foi a última aqui? Já mandou? Não, gente, eu sou mais eu hoje em dia. Desculpa aí, viu? Então vamos ver? Vambora, cadê? Não me incomoda não de mostrar. Cadê? Porque que vamos abrir? Vamos abrir essa câmera? Vamos abrir? Vamos abrir que você tá regulando essa micharia desde o último programa? Mostra! Abre mostra, a câmera e dá uma voltinha mostra. Aí. Mostra! Abre a câmera aí, bora aí. Ah, não, bora não, ver. De pijama, nem vem. Ué? Ah, mas vai rolar muito. Você não ouse fazer com que... Esse é o último programa. Eu não tenho outra oportunidade. Você não vai fazer isso comigo. Abre essa...